tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. Con mezcolanza africana, ya cualquier fiesta se anima. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Cuando se acabe el petróleo y el mar no puedas cruzar, haremos un bollo al mapa, no volveremos a dibujar. Arriba la Patagonia y abajo el imperialismo, y ahí en el mero medio, la línea que lleva el ritmo. Olá a todos. Abrimos o programa de hoje ouvindo Metamate, El Meridiano de la Cumbia. O podcast de hoje é uma conversa com o historiador, pesquisador Julian Laguno. Ele vai nos contar um pouco sobre o anarquismo na América Central, do final do século XIX até a década de 30, no século XX. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Julian Laguno, eu sou da Costa Rica e eu estou fazendo meu doutorado em História Social do Trabalho na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, em São Paulo. Aí eu estou pesquisando sobre o movimento anarquista na América Central, do final do século XIX até a década de 1930. Minha pesquisa se intitula Propagar a Ideia, Anarquismo e Mundos do Trabalho na América Central, de 1890 até 1930. Aí essa pesquisa tem como objetivo central estudar a composição do movimento anarquista na região da América Central e suas conexões com outros grupos anarquistas dentro da América Central e fora da América Central. Minha perspectiva é uma perspectiva transnacional, uma metodologia transnacional. Isso quer dizer que meu foco é estudar o anarquismo como um movimento internacional interconectado entre vários grupos e pessoas em várias regiões do mundo. Nesse caso, por uma questão metodológica, eu vou me enfocar nesses países da América Central, porque são os países que ainda a gente sabe menos sobre o movimento anarquista no passado e no presente também. E como eu sou de um desses países, né, da Costa Rica, então para mim também é uma questão importante, né, colocar o que aconteceu nesse momento, como o movimento anarquista se formou nesses países. Então, basicamente é isso, né? Eu estou morando no Brasil desde 2017, que eu comecei essa pesquisa, e estou terminando já agora este mês, vou terminar de defender minha tese, né? Então, foram 5 anos, pouquinho mais de 5 anos de pesquisa. Então, é isso. Muito obrigado por escutar e por me convidar, né, para esse espaço. Tá bom. Então, algumas coisas relevantes desse período. O movimento anarquista nesses países da América Central começou no final do século XIX, num período bem parecido aos outros países, né? Aí eu fui identificando uma importância de várias vias, digamos, de conexão. Uma primeira, que foi através da imigração, né? Da imigração europeia. Outra forma também foi através das suscrições, né, de pessoas que moravam nos países da América Central e tinham suscrições de revistas ou periódicos anarquistas em outras partes do mundo, principalmente na França e na Espanha. E também o papel de vários exilados, né, de vários movimentos e de vários... greves, vários movimentos sociais importantes que terminaram morando na América Central. Mas talvez o lugar e o movimento que foi mais importante em termos de número de pessoas envolvidas e de grupos fundados foi precisamente através da construção do canal interoceânico no Panamá, no Istmo do Panamá. Esse canal foi um projeto bem antigo, desde a época colonial, mas que foi realmente efetivado no século XIX. Primeiro através de uma empresa francesa, uma empresa privada, né, comandada por um engenheiro, que era Ferdinand de Lesseps, que foi o engenheiro que construiu o canal de Suez, né, no Egito. E essa companhia tentou por 20 anos fazer o primeiro trajeto do canal, que conectava o Caribe com o Pacífico, né? Só que tiveram muitos problemas econômicos, muitas dívidas, muitos escândalos de corrupção também. E nesse período tinha muitos problemas com a malária e outras doenças tropicais. Então, muitas das pessoas que viajaram para trabalhar nessa construção, faleceram por causa dessas doenças. Aí depois, já no começo do século XX, essa concessão desse projeto foi vendido para o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos começou a construir o canal em 1904. Então, desde 1904 até 1914, foi planejado e terminada toda a construção do canal. Os dados, mais ou menos, da empresa contabilizam de 40 a 50 mil trabalhadores, né, envolvidos nessa obra. Tinha pessoas de todos os lugares do mundo, mas, principalmente, a maioria dos trabalhadores vinha das Ilhas do Caribe, de outras partes da América Latina e de alguns países europeus, principalmente dos países latinos, Portugal, Itália e Espanha, né? E o sistema de construção do canal tinha uma segregação racial e uma hierarquia, né, de trabalho pautada nessa questão racial. Então, os trabalhadores brancos tinham melhores empregos, melhores salários, os trabalhadores afrodescendentes tinham um trabalho mais difícil, tarefas mais cansativas, né, salários menores, os trabalhadores indígenas, assim por diante. Então, os grupos anarquistas foram formados a partir desse conjunto de trabalhadores, né? A maioria dos grupos que eu identifiquei nesse período, eu identifiquei cerca de 30 grupos anarquistas, né, de várias tendências ideológicas, se formaram a partir desses trabalhadores, nos acampamentos que foram organizados em todo o trajeto, toda a rota de construção do canal. Então, geralmente, esses grupos eram grupos entre 5 a 30, 40 pessoas, né, dependendo da concentração de trabalhadores, né? E esses grupos eram formados a partir da afinidade, ou seja, do lugar de trabalho, né, e também por, já fosse por conhecimento de pessoas que se conheciam, né, do lugar de origem, né, ou porque se conheceram nesse momento, porque falavam a mesma língua, né? Porque o conjunto das pessoas que trabalhavam no canal, como eu falei no início, eram de muitos países diferentes. Até falavam línguas diferentes também. Então, esse foi um desafio muito importante para a construção do movimento anarquista, porque as lideranças do movimento tinham que conseguir engajar trabalhadores de muitas origens étnicas e nacionais diferentes, né? E eles tentaram fazer isso através de meetings, de propaganda, de atividade de lazer com as famílias operárias nos finais de semana, nos domingos, com piqueniques, leitura de poesia, com formação de jornais, de revistas, né? E eles conseguiram formar esses grupos e formar, a partir desses grupos, estabelecer uma federação que buscava coordenar precisamente as atividades dos distintos grupos, que eram voltados tanto para a educação, para a propaganda, mas também para a organização, digamos, dentro do mundo do trabalho, né? Para melhorar as condições de vida, as condições de moradia, de alimentação e assim por diante. Então, essa foi uma das experiências mais importantes no século XX, no início do século XX, nos países da América Central, onde os anarquistas de vários países e várias nacionalidades conseguiram se organizar, formar federações, né? E também se conectar, estabelecer um sistema de comunicação muito efetivo com grupos e pessoas de outros países do mundo. Então, eu poderia falar, assim, para encerrar essa parte, que a experiência do Canal do Panamá foi muito importante, tanto para a dinâmica organizativa, mas também para a gente discutir e pautar alguns debates importantes dentro do movimento, tanto no passado como na atualidade, como a questão da composição do movimento em termos de gênero, em termos de classe, em termos de raça. Então, acho que essa experiência dá muito, muito material, né, para comparar com outros lugares e também para aprender, né, dessa experiência organizativa. Vamos fazer uma breve parada nessa entrevista, ouvir agora Feriado Nacional com Cumbia Kills e logo depois continuamos com a entrevista. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. Hay que dejarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar, 5 minutitos más, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no me gusta madrugar, yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque si no alcanza, hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la. Outras coisas interessantes que eu fui descobrindo na minha pesquisa, além também dessa presença de grupos anarquistas no canal do Panamá, foi também a presença em outros países. Então, a primeira experiência que eu encontrei foi na Costa Rica, precisamente, numa época, uma temporalidade bem parecida também à do Panamá, no início do século XX. Nos primeiros anos do século XX, os anarquistas, as pessoas interessadas no movimento anarquista na Costa Rica, eram principalmente artesãos, né? E pessoas vinculadas ao ensino, principalmente professores e professoras, né? De escola, de ensino médio, do sistema de educação pública. Alguns deles tinham estudado em países fora da região, né? No Chile ou na França, e nesses países eles leram autores como Reclí, como Kropotkin, como Bakunin. Quando eles voltaram no início do século XX na Costa Rica, eles começaram a traduzir esses textos do francês para o espanhol e fundaram as primeiras revistas anarquistas, como La Aurora ou Vida e Verdade, que era uma das revistas mais importantes. Então, essa relação entre os professores e os artesãos urbanos e os estudantes também, né? Sempre foi uma característica desse movimento, né? Situado na Costa Rica. Aí ele foi se espalhando através de sociedades de resistência e de sindicatos, posteriormente. E na década de 1910, eles fundaram um centro de estudos, que era o Centro de Estudos Germinal, né, formado mais ou menos por umas 50 pessoas, e dessas 50 pessoas, a maioria eram trabalhadores da cidade, de alguns ofícios específicos, como sapateiros, como padeiros, tipógrafos, e também tinha presença de mulheres, principalmente nos ofícios vinculados às costureiras e ao grêmio da alimentação, né? As mulheres que trabalhavam nos mercados ou que trabalhavam como cozinheiras. Então, o movimento anarquista na Costa Rica teve essas características e, através da comunicação dos jornais, também entraram em comunicação com grupos nos outros países e formaram uma confederação, a primeira confederação operária da América Central, que funcionou nessa década de 1910. A confederação como tal não era sindicalista revolucionária nem era anarquista, mas os anarquistas atuavam dentro dessa confederação, precisamente através dos centros de estudos ou de alguns sindicatos ou grupos de afinidade. E com o decorrer do tempo, já na década de 1920, já eu fui identificando mais grupos em outros países, principalmente em El Salvador e na Guatemala, além dos que já continuavam ativos no Panamá e na Costa Rica. Aí também eles articularam outra experiência organizativa, que era essa Confederação Operária da América Central, né, que deixou de funcionar alguns anos antes, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial. Mas nesse momento, já com um vez assim, sindicalista revolucionário um pouco mais explícito, né, do que a confederação anterior. Então, esse mesmo processo vai coincidindo com outras tentativas de organizar uma confederação de sindicatos anarquistas na América Latina, né, no conjunto do continente, que estava vinculado à fundação da Associação Internacional de Trabalhadores, em 1923, na cidade de Berlim. Então, nesse momento, as organizações interessadas na formação dessa confederação sindical na América Central entram em contato com vários propagandistas da AIT, né, na Europa, e planejam fazer um congresso no Panamá, em 1925. E aí utilizaram os clássicos métodos dessa época, né, troca de correspondência, cartas, envio de periódicos, de revistas, mas também os turnês de propaganda. Então foram organizados vários turnês de propaganda com delegados da Confederação Geral de Trabalhadores do México e da Federação Operária da Argentina. Foram enviados para o México e daí eles começaram a percorrer todos os países, desde o México até a Colômbia. Passaram por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, a Costa Rica e, por fim, no Panamá. Desse conjunto de articulações, de contatos, né, é que depois, em 1929, é formada a Associação Continental Americana de Trabalhadores, que vai ser a primeira confederação, digamos, anarco-sindicalista no continente latino-americano, e que ela se manteve até a década de 1930, com muitos problemas, principalmente por duas causas importantes. Primeiro, a repressão, né? Muitos dos países teve golpes de Estado ou governos militares na década dos anos 30. Ao nível internacional, também já estava em ascenso o fascismo na Itália e o Hitler também na Alemanha. E a outra questão que foi muito importante foi a competição ideológica dentro dos sindicatos com os comunistas vinculados à União Soviética. Então, essa foi sempre uma temática que foi muito discutida no seio da AIT e da CAT, né, que era a versão latino-americana, precisamente por tentarem evitar, digamos, essa influência dos comunistas dentro dos sindicatos. E, por fim, depois dessa experiência que eu encontrei nesses países, tem outra que é muito importante, que foi a experiência dos trabalhadores do mar, principalmente na região do Caribe. Quando estou falando da região do Caribe, eu estou falando tanto da parte dos países da América Central que se comunicam através do Mar Caribe, como das ilhas do Caribe. Porque essas pessoas trabalhavam principalmente no Canal do Panamá e nas empresas de capital norte-americano que foram estabelecidas no Caribe da América Central. Essas empresas eram principalmente plantações de banana, de cana-de-açúcar, de café e de tabaco. Então, muitos desses trabalhadores atuavam nas plantações, trabalhavam também nos portos e nos barcos, né? Então, essas pessoas foram muito importantes, porque além de participar dentro dos grupos de afinidade anarquista, também eles ajudavam a conectar os distintos grupos, porque como eles viajavam em todo esse circuito, né, laboral que conectava essas plantações através dessas empresas, então você tinha, por exemplo, um trabalhador espanhol que ele atuava num grupo anarquista no Panamá, ele trabalhava como marinheiro, aí ele viajava para Cuba, no porto de Cuba, ele se comunicava com outros grupos e outras pessoas que atuavam em Cuba. Daí ele viajava para os Estados Unidos, para a Flórida, ou para o porto de Nova York, ou de Boston. Então tem um jornal que foi muito importante, que ajudou a conectar todas essas experiências desses trabalhadores, que foi o jornal Cultura Proletária, que foi fundado por trabalhadores espanhóis, imigrantes espanhóis, italianos, cubanos e porto-riquenhos que moravam nos Estados Unidos. E eles ajudaram a conectar todos os grupos anarquistas que falavam espanhol, né, tanto dentro dos Estados Unidos como com os grupos dos outros países. E isso foi muito importante para os grupos da América Central, porque muitas vezes os grupos da América Central não tinham suficiente dinheiro para publicar seu próprio jornal. Então eles enviavam tanto doações econômicas para a cultura proletária, quanto artigos, comunicados, a sua mesma propaganda, livros. Então, o estudo desse jornal foi muito importante para conseguir estabelecer essas relações e para conseguir também, inclusive, comunicados e informações de muitos grupos que eu sabia que existiam, mas que eu não tinha como tirar informações, né? Produzidas por esses grupos. Eu achei especificamente nesse jornal, Cultura Proletária, que ele foi produzido, ele continuou sendo produzido até a década de 1950, né? De forma contínua. Quase 50 anos que esse jornal, sendo o jornal de língua espanhola mais importante dos Estados Unidos, até o momento. Então, essa experiência dos marinheiros é apenas outra experiência que eu abordei na pesquisa, que eu encontrei, que foi muito importante nessas primeiras décadas do século XX. Agora, o último, digamos, intervalo musical dessa entrevista fabulosa com o Julian, que está nos contando sobre o anarquismo na América Central, do final do século XIX até os meados da década de 30 do século XX. Essa última canção agora é Cumbia Democracia, com o conjunto porto-alegrense La Digna Rabia. Seremos imortales esta noche. Seremos imortales esta noche. Thank you. verdadeira democracia. Cumbia verdadeira democracia. Cumbia verdadeira democracia. É importante também destacar que nesse trabalho organizativo, algumas figuras, algumas pessoas se exaltaram, né? Não só pela sua produção de artigos ou de propaganda, mas também pela sua vocação pedagógica, educativa e pelos turnês de propaganda, né, que eles chamavam, pelas atividades públicas, né? Então, um deles foi José María Blasque de Pedro, que foi um anarquista espanhol, que ele viajou para o Panamá em 1914 e ele morou por cerca de uma década, um pouco mais de uma década no Panamá. Ele continuou com seu irmão também na militância e ele continuou também com a experiência dos grupos anarquistas que foram estabelecidos antes, porque quando terminaram as obras do canal, muitos desses trabalhadores foram obrigados a deixar o país, né? Porque era um trabalho temporário. Aí eles foram para Cuba e para os Estados Unidos, principalmente. Alguns deles voltaram para a Espanha também, ou para os seus países de origem, né? Na Argentina ou no Peru. Mas muitos deles foram para Cuba e para os Estados Unidos. Então, o trabalho de Blasque de Pedro foi muito importante, porque ele atuava tanto nos grupos anarquistas, como no movimento operário, né? Ele ajudou a fundar a primeira federação operária do Panamá. Ele tinha o ofício de tipógrafo, né? Também era escritor, autodidacta. E ele também editou vários periódicos e várias revistas. Dentro delas, El Caballero Andante, e também participou numa revista que se chamava Quasimodo. Essas revistas eram voltadas tanto para o movimento operário, né? Mas também entravam em outras temáticas importantes, né? Como a literatura, como a poesia, também o feminismo foi uma temática muito importante, né? E reflexões sobre a transformação da vida cotidiana, né? Em todos os âmbitos possíveis. Então, a edição de revistas, de periódicos, também foi uma atividade muito importante, não só no Panamá, mas também nos outros países. Só que por várias problemáticas que eu fui identificando, dentro delas, falta de recursos econômicos, né, a repressão do governo, mas muitas vezes, inclusive, o pouco interesse, né, de alguns trabalhadores pela publicação, né, em comparação com outros países, na América Central foram produzidas poucas, digamos, publicações anarquistas. A maioria delas foram publicadas na Costa Rica e no Panamá. Porém, na Guatemala também tinha uma produção, sobretudo de jornais operários, vinculados aos sindicatos anarquistas, né? No El Salvador, eu não consegui achar nenhum periódico anarquista explicitamente. A mesma coisa aconteceu em Honduras e em Nicarágua. Porém, eu consegui informações, comunicados, artigos de grupos desses países e de militantes anarquistas desses países publicados em outros jornais, como foi o que eu falei anteriormente, Cultura Proletária, que era mantido pelos barinheiros. Então, realmente, as publicações tinham essa função de comunicação, de formação também política, mas também pedagógica, educativa, porque mesmo que muitas pessoas não sabiam ler e escrever, elas conseguiam, através de imagens, de charges, de desenhos, de fotografias que eram publicadas nos jornais, entender a mensagem, fazer uma discussão, né? Então, realmente, a produção escrita foi muito importante nessa época para conseguir espalhar também o movimento e as ideias anarquistas por todos esses lugares. O intercâmbio com outros países também foi muito importante, porque no momento em que não tinha publicações próprias, esses militantes recebiam, né, publicações de outros lugares. Os lugares que eu identifiquei que foram mais importantes em termos de publicações, né, de intercâmbio de publicações para a América Central foram publicações dos Estados Unidos, principalmente aquelas produzidas em espanhol, né, jornais em espanhol, aquelas vindas da Argentina também, como foi o jornal La Protesta, que era o jornal da Federação Operária Argentina, e os jornais vindos da Espanha também, porque a presença dos imigrantes espanhóis foi importante e as conexões também com o movimento anarquista espanhol foi importante, né? Principalmente de cidades como Barcelona, como Madrid, mas também da cidade do norte do país, né? Na região de Astúrias, de Galícia. Então, essas, através dessas publicações, é um método também para entender as relações dos grupos e das pessoas. Então, para finalizar, eu gostaria de convidar a todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, né, para procurar mais sobre o movimento anarquista na América Central, para se interessar também nas conexões com esse movimento com outros países da América Latina, e realmente pensar o passado do movimento também nos ajuda a compreender muitos elementos e muitas coisas que podem ser ainda retomadas no presente, tanto nos debates organizativos, como em muitas pautas que nesse momento são importantíssimas, como a organização territorial, as discussões ambientais, a formação de sindicatos, da melhoria de condições de vida, enfim, tantas coisas que a gente ainda precisa lutar. E para as pessoas interessadas no meu trabalho também e nas coisas que a gente colocou aqui, pode me procurar através do meu nome, né, José Julian, na academia.edu, né, nessa plataforma. Eu vou colocar nos meus artigos, algumas publicações de livros. Eu participo também do circuito de editores anarquistas, né, com uma editora pequena na Costa Rica, que se chama Ediciones Libres. A gente já editou alguns livros vinculados à pedagogia anarquista, a temáticas ambientais, e também colaboro com algumas experiências de editoras de outros países, como a editora Eleutério, no Chile, e também com a Biblioteca Terra Livre, em São Paulo, aqui no Brasil. Então, se tiverem interesse nessas publicações, podem também procurar essas editoras. E daqui para frente, a gente também vai tentar publicar algumas coisas, alguns desdobramentos dessa pesquisa, tanto em espanhol como em português, através destas editoras. Então, todo mundo que tiver interesse está convidado para procurar através da internet e das páginas dessas editoras. E muito obrigado pelo convite. Sabemos que não vamos heredar nada mais que ruína, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa. Distribuída.